vai chegar. Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar, mente pensante vai chegar. Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Jais, eu quero é muito mais paz. Os pontos cardeais aqui, representando a união dos loucos. Mente pensante, casa loucos, aliados. Com coração, sempre pregando a amizade entre os irmãos. O lado bom é curtir, zoar, se divertir, representar sua quebrada. Onde vai, eu vim de lá, Osasco é o lugar. O Junior tiroteio, poupla. Saber sair, entrar, graças a Deus estou aqui pra somar. Nesse chão que treme forte, a união é o nosso forte. Na luta e na conquista vamos consagrando os nomes. Aventureiros do gueto, é na fumaça fazendo efeito. Pensamentos positivos, daquele jeito, no estilo maluqueiro viver. E aprender correndo atrás de um qualquer na luta, daquele jeito. Pirituba, Osasco não vou deixar de citar. É praça da fumaça, só nós sente jardim da vila. Me dê licença, humildemente, subo no palco versando daquele jeito. Só aliados baseados que ocorreram tempos passados até presente. A gente sente, sente. Somos elos da corrente que vai daqui lá. Miralais e vai chegar, também quero estar lá. É Corinthians da vila junto com a minha família. Só tem louco na trilha sonora fazendo isca. Uma satisfação de mil graus para todas quebradas. Mente pensante vai chegar. Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Mente pensante vai chegar. Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Mente pensante vai chegar. Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Seja em qualquer lugar, a família vai chegar fortalecendo mais o rap que cada vez mais cresce. Em meio a Babilônia eu lutarei por meu direito. Quebrarei essa barreira, eu fui treinado pelo gueto. Que afiados como navalha, venceremos a batalha. Cada um com as suas armas, rimas, bases pesadas. Saindo das trincheiras eu vim fazer acontecer. Rasgar verbo no palco e dar a cara a bater. Seu ataque será de surpresa nessa selva de concreto. Sentir a música na cabeça com o morteiro. Fique esperto e fique sempre atento aos nossos movimentos. Casa Louca 13 lá do Oeste eu represento. Mente pensante vai chegar, Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar, mente pensante vai chegar. Pirituba é o lugar, sempre, sempre Z.O. Não vai desconversar. Bote a cabeça pra pensar, abra sua mente. Tá mente engatilhada. Casa Loucos aliados. Em Pirituba na vila. Sempre, sempre Z.O. Canta minha alma. Sempre, sempre Z.O. Casa Louca 13, sempre, sempre Z.O. Canta minha alma. Sempre, sempre Z.O. Casa Louca 13.